Você quer ela só pra brincar? Não, não, não, não, não, não dá. Brincar de pega não vai rolar. Não, não, não, não, não, não dá. Chegou com uma ideia diferente. Otário não entende, se for fraco então nem tente. Se quiser zoar com um jogo de pega, pega. Não vai dar tão certo, essa mina é tão esperta. Não, não vai dar, se você quer zoar. Não aguenta, aperta stop, então pede pra parar. Não tente o jogo se tu não sabe brincar. Se entra pra enganar, ela chega pra derrubar. Não tente com essa garota. Experimente o gosto da sua boca. Não queira que ela te faça pirar. Se quer fazer de trouxa com essa mina, não dá. Você quer ela só pra brincar? Não, não, não, não, não, não dá. Brincar de pega não vai rolar. Não, não, não, não, não, não dá. Ela disse que não, não, não, não dá. Ela disse que não, não, não, não dá. Essa mina vai entrar dentro da sua cabeça. Te fazer pirar pra que você jamais esqueça. Seu beijo molhado vai ficar na sua mente. E a falta dela é que vai te deixar doente. Eu sei, agora tu tá no tédio. Pra sua saudade, farmácia não tem remédio. Se manda fazer, faça em um laboratório. O peito dela não é mais seu consultório. Mas não dá, ela não quer brincar. Agora você quer, mas ela te diz não dá. Quando lembrar da voz dela na sua mente, então lembre quando ela te dizer. Você quer ela só pra brincar? Não, não, não, não, não, não dá. Brincar de pega não vai rolar. Não, não, não, não, não, não dá. Ela disse que não, não, não, não dá. Ela disse que não, não, não, não dá. Ela disse que não, não, não, não dá. Ela disse que não, não, não, não dá. Mas não dá. Ela não quer brincar, agora você quer, mas ela te diz não dá. Quando lembrar da voz dela na sua mente, então lembre quando ela te dizer não, não dá.